Eu tô meio deprê, cara, porque eu abri o Skype aqui, como eu tava falando um pouco antes de botar pra gravar, e logou com uma conta antiga do meu Skype, que é uma conta que me trouxe memórias complexas aqui. Pô, sensacional, porque esse é o tema do programa. É sobre histórias de outros tempos. Você viu conversas dos anos 90? Olha, quase isso, porque pra ter ideia, a conta que o Skype logou é uma conta que tem MSN no começo. Caramba, cara. Então, dá uma olhada e vê se o seu avatar não é um bonequinho do Fido Dido. Tem muita chance de ser. E aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast? Eu sou o Guga e hoje aqui com a gente, primeiro meu irmão, Rafael Mafra, tá aqui. Rafael, fala oi pra galera. Oi, galera. E hoje a gente tá trazendo um convidado especial que tá devendo uma visita há muito tempo, Brian Rizzo, o famoso Brian. E aí, tudo bem? Cara, esse podia ser o seu username do Twitter, o famoso Brian. O famoso Brian, podia ser, mas é que eu consegui o próprio arroba Brian. Tem uma história de passado muito triste, inclusive, sobre esse arroba, depois eu posso comentar sobre ela. Não, comenta agora, porque depois. Posso comentar agora? Tá bom. Porque o arroba Brian, eu comecei a usar o Twitter em 2008, há 10 anos atrás. Eu tinha um blog que chamava Blog do Brian, e um amigo meu falou: tem que ter um Twitter pra colocar as coisas do teu blog. Eu falei: beleza, eu vou criar um Twitter. Aí eu criei um Twitter que era arroba blog do Brian. Só que nessa época, o arroba Brian tava disponível. E tipo, uns 2 anos depois, alguém foi lá e registrou. E aí eu pensei: putz, eu fui muito burro, porque eu fiquei 2 anos usando o Twitter antes desse Brian, que nunca usou o Twitter. E aí, recentemente, eu consegui recuperar o arroba Brian. Então é melhor deixar assim como tá, que eu tô superando uma mágoa de início da internet ainda. Então fica aqui a dica pro outro Brian. Cara, registra o famoso Brian. Certamente ele tá ouvindo eu fazer isso. O Brian, pra quem não conhece, é o apresentador do podcast. Como é que a gente fala? O host? O podcaster? Do podcast Eu Tava Lá. Eu acho que host, eu acho que é o termo que a galera usa. Só que é engraçado porque no Eu Tava Lá é só eu, né? Então não tem, tipo, um âncora do podcast e outros participantes. São só eu e convidados. É, então a gente pode apresentar o Brian dizendo que o Brian é o cara que tava lá e que está lá. É. No Eu Tava Lá. É isso aí. É o cara que permanece lá. As outras pessoas passam e eu fico. Cara, Eu Tava Lá é um podcast que começou em março desse ano, março de 2018. E ele é um podcast onde eu recebo convidados pra contar histórias. Tem bastante a ver com o GugaCast, inclusive. Quando eu comecei, muitas pessoas disseram que eu estava plagiando o GugaCast, criando um podcast de histórias. Meus advogados, inclusive. Você vai receber uma cartinha deles aí. Vou receber o comunicado. E aí, tô fazendo isso já desde março. Eu tava tá chegando agora em 40 episódios. E a gente vai finalizar a primeira temporada agora em dezembro. Google já participou lá no episódio 9, bastante tempo atrás. Contei uma história muito boa, Viagem de Chihiro no Rio de Janeiro. Que ficou chamado como Viagem de Chihiro, é o título do episódio. Que é Eu muito nunca me boa. toquei disso. É, o título do episódio é esse. É um baita episódio. Inclusive, o Rafael tá convidado já pra aparecer lá na segunda temporada que começa agora logo em 2019. Demais, bora lá. Sabe aonde mais o Brian passa o tempo dele, Rafael? Aonde? No grupo secreto do GugaCast. Aí. É verdade, eu faço parte da bolha. O grupo secreto do GugaCast tem uma parada que eu tô pra falar um tempão, Rafael. Não sei se você sabe disso, Brian, já que você faz parte lá. Tem conteúdo exclusivo todos os dias. É verdade. É, todos os dias a gente faz conteúdo. Eu não sei porque que eu nunca falei isso aqui em 3 temporadas. É sério isso? Tem mesmo? Todos os dias úteis, né? A Anvisa considera que os dias úteis qualificam como todos os dias. Então tem conteúdo lá todos os dias. A gente grava um mini GugaCastzinho que tá lá. Então se você é fã do GugaCast e não consegue ficar sem, tipo, acaba terça-feira e você fica assim: ah, putz, mas já acabou, eu preciso de mais. Tem lá. Lá tem mais. E se você entrar agora, já tem 400 conteúdos, ó, cara. Você vai ficar um ano ouvindo. O que é impressionante. É, se você pensar bem, pra quem tá entrando agora, eu acho que eu posso até parar de falar dos dias úteis, porque como tem 400, ele vai ficar mais de um ano ouvindo até ele chegar no atual, e quando ele chegar no atual, vai ter mais 400. Então ele vai ter todos os dias mesmo. Realmente, preenche todos os feriados que o cara tiver chateado porque não teve, ele vai lá e escuta o que ele não ouviu de antes. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu não sabia quando eu assinei o GugaCast, quando eu entrei lá pro grupo secreto, é que eu pensava que esses episódios inéditos, eles eram pedaços de GugaCasts que não foram ao ar. E não é só isso, né? Vocês fazem também episódios especificamente para colocar lá, é muito legal. Sim, às vezes a gente usa, quando a gente tem uma gravação muito grande, tem muita coisa legal que ficou de fora, sim, mas o normal é a gente gravar especificamente pro grupo, porque a gente fala lá coisas que a gente quer falar só pra nossa galera. Coisas impublicáveis. Exato, então vai lá, é só você usar o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento. Você vai em picpay.me/GugaCast, você usa seu PicPay, você assina o GugaCast, pede para entrar no grupo e você pode ganhar até R$10 de cashback na sua conta. E semana que vem a gente vai ter um recado especial do PicPay. Já vou deixar esse spoiler aqui. Beleza? Beleza demais. picpay.me/GugaCast. Um outro recado que eu quero dar para a galera aqui, Brian, você já viu que a gente tem um wiki do GugaCast? Já vi que tem, acho impressionante, muito organizado, bonito. Não é, cara? Pois é. É lindo, cara. É o sonho de qualquer podcaster. Foi feito pelo nosso amigo Roberto Aragão, que fez esse trabalho incrível, com grande ajuda do Caio. E a gente organizou lá todos os temas, tudo que aconteceu em cada episódio, todas as piadas internas. Esse é um programa com muita piada interna. Uhum. Então, às vezes, fala, puta, mas que diabo é Arra de Rainha, Jeito Malandro? Por que eles ficam falando isso? Lá tem origem desse termo, de quando a gente começou. E aí fica fácil de você ver em que episódio tá cada história. É muito legal navegar por lá, é só você ir em wiki.gugacast.com. Todas as informações do GugaCast estão lá. Se você quer ficar navegando, sabendo mais sobre os episódios, sobre as histórias, tá tudo lá. Maravilhoso. Então, esse é um programa sobre histórias das antigas. Essa ideia surgiu quando um ouvinte, o Vinícius Ortiz, ele mandou duas histórias e as histórias eram muito bacanas e elas não se encaixavam em nada. Então eu deixei separadas, porque a gente separa as boas histórias sempre. Eu deixei separadas, mas eu fiquei com aquilo na cabeça de que as histórias eram maneiras porque elas eram antigas, sabe? Uhum. E foi muito legal porque a gente pediu para os ouvintes mandarem e chegaram muitas histórias bacanas dos pais deles, dos avós deles, da família. É muita coisa legal, como sempre, muita coisa boa ficou de fora. Porque a gente sempre conta muita história aqui, as histórias são super recentes e tem histórias que perduram no tempo, né? É, pois é, tipo as histórias que o Brian achou aí no Skype dele agora. Sim. Com o fim do dia. Eu não cheguei a comentar gravando, eu acho, mas quando eu abri o Skype, eu vi a lista de amigos e, sei lá, tinha 15 pessoas ali com que eu não tenho mais contato há uma década e tinha inclusive uma pessoa que já morreu. E o que me deixou meio chocado, assim, porque na internet as pessoas são eternas, né? Caramba, cara. E já pensou que tem uma mensagem dela que você nunca tinha lido? Já pensou? Talvez eu não estivesse aqui agora gravando esse podcast. Eu ia estar na igreja rezando. Você tá olhando ali pro nome da pessoa e falando, porra, essa pessoa era tão bacana, que pena que ela já se foi e tal. Aí de repente começa a chamar tururu, tururu. Dá um baita filme de terror isso daí. Esse é meu tipo de programa preferido. É o programa que eu não li nenhuma das histórias antes da gente começar. Excelente. Tem outra coisa que você não sabe. Além de você não ter lido as histórias, você também não preparou esse jogo. Que jogo? Hoje é o dia de carros são como lanchas. Yes! Olha só. Carros são como lanchas. Esse jogo é ao mesmo tempo o pior jogo e o melhor jogo já feito nesse programa. Olha, eu escutei recentemente um episódio onde vocês jogaram Frango Imobiliário e eu achei maravilhoso esse jogo, cara. Eu não conheço o Carros São Como Lanchas, mas o Frango Imobiliário eu achei espetacular. É uma ideia genial que inclusive deveria existir em cardboard, sei lá como que chamam atualmente os jogos de tabuleiro. Muito obrigado, Brian. Isso é inclusive uma resposta pro Gustavo, que ficou criticando a grande pois ideia é, que eu tive, foi crítica, o Frango Imobiliário. Achei a crítica injusta e eu fiquei imaginando que dentro da caixa ia vir aquele frango de borracha que quando aperta faz um barulho, sabe? O problema é que o jogo nunca vai entregar o que o nome promete. É verdade. Sim, o é nome verdade. Sempre vai ser muito melhor do que o jogo realmente é. Pois é. Pode ter famílias incomodadas com isso processando os produtores do Frango Imobiliário depois por propaganda enganosa. Mas, Rafael, explica aí pro Brian, então, como é o Carros São Como Lanchas. Brian, o Carros São Como Lanchas é um jogo de paralelos, é um jogo de analogias. Certo. Porque foi a ideia de um ouvinte nosso, o Felipe Ferraz. A ideia é assim, você pega duas coisas e tenta encontrar o que elas têm em comum. Nossa, maravilhoso. Então, um exemplo, eu posso falar assim, Gustavo, a vida é como uma caixa de chocolates. Aí o Gustavo pensa um pouco e responde, você nunca sabe o que vem dentro. Na verdade, essa é uma frase do Forrest Gump que eu nunca entendi bem, porque você sabe que sempre vem chocolate. Mas tudo bem. Isso não invalida a resposta. É, como uma caixa de chocolate roubada, né? Sem embalagem. Pode ser. É como uma caixa de chocolate que você achou aberta no ponto de ônibus. E aí, a ideia é que eu vou dar dois elementos e vocês vão ter que encontrar o que eles têm em comum, explicando assim, em poucas palavras, por que que uma coisa é como a outra. Por que que a vida é como uma caixa de chocolates, por exemplo. Ganha quem eu achar que fez a melhor analogia. Muito bom, muito bom. E surpresa, surpresa para todos, a última rodada vale 1 milhão de pontos. Olha só, quem diria. Eu vou pegar cada analogia e apresentar para os dois. Então cada um vai ter a oportunidade de fazer a sua e eu vou eleger qual foi a melhor para aquele ali. Eu vou começar com o Gustavo para você ver como que é e aí você opina sobre a mesma, beleza? Perfeito, beleza, combinado. Então, começando, Gustavo, reis magos são como café sem açúcar. Reis magos são como café sem açúcar. Você nota um leve sabor de ouro, incenso e mirra. Excelente. É, agora é sua vez, Brian. Reis magos são como café sem açúcar. Tá, reis magos são como café sem açúcar porque o sabor é tão surpreendente quanto levar mirra pra um recém-nascido. Você sabe o que é mirra? Eu até hoje não sei. Eu aprendi na catequese e fiquei com vergonha de perguntar pro meu catequista. Por que que ele levou mirra? Mirra é realmente o verdadeiro mistério. É o mistério da fé, dessa, né? Dessa história, né? É. Que porra é mirra? E por que que o cara levou isso? Mirra. É, o cara podia ter levado um pacote de fralda Turma da Mônica tamanho M, né? Porra, e ele levou mirra. Ia ajudar pra caralho. É. Tem uma peça dos melhores do mundo que tem os três reis magos, né? E aí eles estão juntos e aí alguém fala assim, hoje nasceu Jesus, a gente tem que ir lá visitar ele. A gente tem que levar um presente. Aí o cara fala, mirra! O outro, incenso! Aí o outro, ah, droga. É, era ouro, né? O outro esse, era ouro, incenso. É, esse rei mago aí, ele... Ele se deu mal. Não, ele caprichou mais no presente, cara. Então, eu trouxe uma novidade aqui pra esse jogo, que me foi cobrada pelos ouvintes. Eles falaram, poxa, mas você fez essas analogias, mas você não tem um gabarito de qual seria a resposta correta? Pô, isso é bom. Então, dessa vez, eu trouxe um gabarito que é a minha resposta pra Reis Perfeito. Magos são como café sem açúcar. Que é, te dão um apoio quando você está na manjedoura. Porra, perfeito, perfeito. É, faz sentido. Mas analisando as respostas de vocês, as duas envolveram mirra, então as duas foram precisas no que tem de mais importante. É, na verdade, toda essa história do nascimento de Jesus é uma história sobre mirra. É, pois é, eu acho que o Brian explorou melhor a mirra, então esse ponto vai para o Brian. Ah, droga. Oh, olha só, muito obrigado. É um ponto tão surpreendente quanto café sem açúcar. Ou mirra. Ou ganhar mirra de presente. Então, agora começando com o Brian. Brian, carrinho de aeroporto é como falso centroavante. Carrinho de aeroporto como falso centroavante. Eu não sei o que é falso centroavante. É o falso 9, é o Messi no Barcelona do Guardiola. Tá, mas o que ele é realmente? Ele é um camisa 9 que joga no meio campo e a qualquer momento ele pode estar lá na frente, não é isso? Aliás, não, ele não é o camisa 9, ele é um, sei lá, o camisa 10, como era o Messi, e a qualquer momento ele pode aparecer lá como se fosse um centroavante. Pra concluir a jogada. Então, na verdade, ele é um falso meio campo, não um falso 9. Mas ele ganhou esse nome, falso centroavante, que é maravilhoso. Eu pensei uma resposta, mas ela é meio que quase um poema. O carrinho de aeroporto é como falso centroavante, porque ele resolve seu problema, mas não sobe a escada rolante. Excelente. Excelente. É, na analogia com o Messi foi perfeito. É, ele sobe pro ataque, mas ele não sobe a escada rolante. Mas ele não te leva pro próximo andar. Não, isso não. Excelente, Brian. Agora você levou bem a barra pro Gustavo. Guga, carrinho de aeroporto é como falso centroavante. Carrinho de aeroporto é como falso centroavante. Ele carrega tudo nas costas, mas só até a entrada da área. Esse bom, falso centroavante é bem falso. Ele não quer se passar por um verdadeiro de maneira nenhuma. Ele chega ali, faz o delivery e vai embora. Muito bom que você demonstrou uma compreensão da função tática do falso centroavante. Na verdade, as duas respostas foram melhor que o gabarito, que era: carrinho de aeroporto é como falso centroavante. Tem função tática importante. Olha, rimava também. Rimava, é o segredo do falso centroavante. É. E o Brian ganhou essa porque a dele rimou e... Ah, droga. Foi a mesma ideia do Gustavo. 2-0 para o iniciante Brian. Gustavo. Que isso, impressionante. Sua chance de se recuperar. Ok. Período neolítico é como uma luva de quatro dedos. Eu posso pedir ajuda e saber, pelo menos ter uma noção do que é período neolítico? Eu não faço nem ideia do que seja. Cara, é um desses períodos. Quer dizer, aí eu sei que são períodos, mas eu não sei qual é esse. Eu não sei se é o atual ou se é um muito antigo. Eu sei o que é período, assim como eu sei o que é uma luva. Mas eu não faço ideia por que ela só tem quatro dedos e o que é o neolítico. Período neolítico, ou idade da pedra polida. É o segundo da pré-história e tem como principal característica o desenvolvimento das sociedades agropastoris. O período neolítico é como uma luva de quatro dedos. Havia um foco no aquecimento, mas não na praticidade. Muito bom, muito bom. Excelente. Brian, sua vez. Me diga por que período neolítico é como uma luva de quatro dedos. Período neolítico é como uma luva de quatro dedos, porque somente nos Flintstones as duas coisas são perfeitas. E eu agora fiz essa frase pensando que se os personagens não tinham quatro dedos, eu errei feio, mas eu acho que tinham. Pô, foi sensacional. Hanna-Barbera era só quatro dedinhos, não era? Eu não sei, cara. Os Simpsons têm quatro dedos. Todos os desenhos animados têm quatro dedos, cara. O gabarito para essa questão era: período neolítico é como uma luva de quatro dedos. Tem que investigar bem para ver o que aconteceu. É bom. O gabarito ganhou essa. Nas respostas... Eu achei que o Brian foi muito bem, porque ele resgatou os Flintstones e a sua inconsistência histórica, mas o Gustavo procurou investigar como era realmente o período neolítico e colocar isso na analogia de uma forma sagaz, como só ele sabe fazer. Então esse ponto vai para Guga. Yes. Boa, merecido. 2-1 para Brian. Agora, começando com Brian. Rodapé é como um tigre comendo uma maçã. Você achou que o período neolítico era difícil? Rodapé é como um tigre comendo uma maçã. Eu pretendo não ter nenhum dos dois em casa. Entregando 2-2. O surpreendente dessa história é você não querer ter rodapés na sua casa. Não quero mais. Depois dessa, não quero mais mesmo. O cara vai te arrancar os rodapés só pra ser coerente. Casa, não gosto. Não gosto de rodapé. O que eu gosto é de imaginar uma pessoa usando isso num diálogo real, assim, falando: cara, mas você tem que entender que rodapé é como um tigre comendo uma maçã. Eu não quero ter nenhum dos dois em casa. É muito convincente. Cara, ok, começa a arrancar o rodapé imediatamente. Rodapé é como um tigre comendo uma maçã. Ele é apenas um detalhe, mas muda completamente a história. Nossa. Tudo bom, tudo bom. Tô batendo palmas aqui, o primeiro tigre vegano da savana. Primeiro tigre vegano da selva. É o tigre Gil. Você pode substituir esse servo por uma maçã. É, o gabarito era muito mais simples. Era: você não entende até que veja com seus próprios olhos. Perfeito. Mas analisando as respostas, eu fico com a resposta do Brian, porque ele nesse momento está arrancando o rodapé da casa dele. O dia que eu entregar o apartamento, o proprietário vai ficar puto comigo e aí eu vou mandar esse podcast aqui pra ele ouvir. Mas que merda, por que você arrancou os rodapés? Rodapé é como um tigre comendo uma maçã. Excelente. Nossa, então temos agora 3 pontos para Brian, 1 ponto para Gustavo E o Gustavo tem agora uma grande, surpreendente oportunidade de fazer 1 milhão de pontos com a última analogia de carros são como lanchas. Boa, surpreendente como um tigre comendo uma maçã ou como um café sem açúcar. Guga, se prepare e me diga por que sacolas reutilizáveis são como fazer xixi bebendo água. Isso vale muito 1 milhão de pontos. Vale 10 milhões, inclusive. Sacolas reutilizáveis são como fazer xixi tomando água. Elas deixam a biodegradabilidade evidente. Ô, louco. Difícil superar a palavra biodegradabilidade. Eu acho difícil falar, não vou nem tentar. Difícil. Brian, é a sua vez e a sua chance de manter a liderança e ganhar esse jogo pela primeira vez. Sacolas reutilizáveis são como fazer xixi bebendo água. 2 pontos. Sacolas reutilizáveis são como fazer xixi bebendo água. Em algum momento, tudo retorna pro nosso planeta. Eu imaginei o cara fazendo xixi dentro de uma outra garrafa, sabe? É, o gabarito dessa questão era um pouco mais telúrico e menos ecológico, que era que sacolas reutilizáveis são como fazer xixi bebendo água. Ambos representam o ápice da era de Aquários. Porque de fato ambos representam. Sim. Quais são as duas coisas que mais te lembram a era de Aquários? Bom, primeira, fazer xixi bebendo água. E, empatado, sacolas reutilizáveis. Bom, difícil essa decisão. A resposta do Brian foi muito boa, porque ela lembrou que fazer xixi bebendo água representa um ciclo eterno. Pois é. E a resposta do Guga foi muito boa, porque ela trouxe uma consciência ambiental. E uma palavra bonita. Com uma palavra muito bonita que eu não ouso repetir. E uma palavra que pode ganhar um jogo de Scrabble, se vocês forem jogar. É uma palavra que pode ganhar um jogo de Scrabble e que garantiu a vitória em Carros São Como Lanchas para Gustavo da Guino Mafra. Olha só, parabéns. Eu ganhei da outra vez? Não, você perdeu. Ah, droga. Então agora eu recuperei o título. Agora o título é meu. Isso aí. Muito bom, parabéns. Foi muito bom o jogo, Rafael. Parabéns, cara. Vamos para as histórias? Bora. Rafael, antes de você ler a primeira história pra gente, fala que histórias a gente precisa pro último programa do ano que a gente vai gravar essa semana. Pra que todas as pessoas se lembrem em que época estamos, como se não fosse suficiente a decoração do shopping, precisamos de histórias de Natal e de Réveillon. De Natal e de Réveillon. Às vezes as pessoas esquecem que pode ser a história de Réveillon. É. O especial é de Natal, mas a gente lê histórias de Réveillon também. E que é um pouco mais fácil, né? Porque é um novo ciclo que começa, né? Um novo tempo, apesar dos perigos. Uhum. Exato. Então é isso aí, mandem para cartas@gugacast.com. Rafael, lê a primeira. A primeira história chama-se Deusa da Minha Rua. Ótimo nome. Queridos Guga, Rafa e Caio. Não é o Caio, é o Brian. A gente pode substituir assim, né? Todo tosco. Queridos Guga, Rafa e... Brian. Ótimo. Excelente. Como o Guga pediu histórias dos nossos avós e avós, escrevo aqui a história de amor do meu vô Alberto e da minha avó Dirce. Podem falar os nomes. Cara, Dirce era um nome muito comum, né? Nos tempos antigos. Em uma determinada época foi um nome muito comum. Hoje em dia não é mais possível. Não tem mais, E Alberto também, né? Eu conheci um menino que chamava Alberto e eu evitava chamá-lo pelo nome. Ele era criança, Alberto? Não sabia que existia. Ele era criança. Ele tinha 9 anos e chamava Alberto. Que absurdo. Certamente a idade dele estava errada. Ele já nasceu com 30 já. Sim. Eles sempre contavam essa história nos encontros da família. E de vez em quando, a história ia dando uma mudada. Uma coisa engraçada que eu notei é que à medida que o tempo foi passando, meu vô Beto ia tirando da história algumas coisas mais negativas,

Meu vô confirmava. Ela falou isso mesmo. Mas ele correu, entrou na casa, agarrou ela e deu aqueles beijos de filme que o homem inclina a mulher pro lado. Porque era assim que se beijava naquela época, né? É verdade. Exatamente. É, exato. Era a regra. Quando eles eram mais novos, eles até faziam a cena pra gente. Meu vô era bem forte. Ele parecia mesmo um galã fazendo isso. E eles de fato casaram. Tiveram um monte de filhos, uma delas sendo minha mãe. Eles tiveram uma vida muito feliz e tinham muito orgulho dessa história. Teve uma vez que eles se mudaram pra uma casa que a cozinha tinha uma espécie de murinho no meio. O cara tinha um lance com um muro. É muito engraçado isso. Com muro, é. Um fetiche por muro, né? E a gente sacou. O legal é que a gente sacou isso aqui na leitura. E é verdade. Foi. A gente tava falando de sacanagem, mas é real. Uhum. Continuando aqui. Ele falou que tinha uma espécie de murinho no meio da cozinha e ele falava todo orgulhoso. Isso aqui é pra quando eu precisar ter uma conversa séria com a Di. Eles já não estão mais com a gente. Mas eu vou terminar a história aqui pra não ficar igual o episódio de cachorros. Parabéns, meninos. Andrea Megliorata. Pô, muito bom, cara. Sensacional, que baita história. Ela não entrou em detalhes do casamento, então eu vou imaginar que eles casaram na China, cada um de um lado da muralha. E que depois eles foram morar juntos e cada um dormia num quarto separado. Assim, não, a cama tinha um muro no meio do quarto com duas camas pode encostadas ser. Nele. Pode ser, perfeito, perfeito. Eles tinham um triângulo amoroso com um muro. Posso ler a próxima aqui? Lê aí. O título é Minha Palhoça. Eu não saquei ainda os títulos. Ninguém vai sacar. Vamos deixar por isso mesmo. Tá bom. Olá, irmãos Mafra. Brian. E possível convidado. Tudo bem com vocês? Meu nome é Nelson. Podem falar meu nome. E não tenho palavras para agradecer imensamente por esse podcast. E ao final dessa história, vocês entenderão o porquê. Acho que esse era o tema que eu mais estava esperando para poder enviar uma história. História essa que aconteceu com meu avô chamado Doralino. Cara, que nome maravilhoso. Esse nome só funciona pra avô e remédio. Aham. Uhum. Que outros nomes funcionam pra avô e remédio, Brian? É uma boa pergunta. Ah, uma coisa que funciona pra avô e remédio é Viagra. Essa história que aconteceu com meu avô chamado Doralino, sua filha e minha tia Ana, seu marido Bruno... Cara, o Doralino era casado com um homem? Não, o Bruno era marido da tia Ana. Ah, entendi. É. Tá, então assim, então tinha o Doralino, ele tinha uma filha chamada Ana. A Ana era casada com o Bruno. A Ana e o Bruno tinham dois filhos, o Érico e o Márcio. Certo, que são primos do Nelson. Que são primos do Nelson. Boa. Que ao longo de suas vidas lutaram e trabalharam muito na roça, seja na lavoura, plantando, criando gado e vacas. Mas vacas não são gado? É, eu estranhei um pouco também. É que eles eram separados, tinha um muro. Sempre tinha um muro entre eles. Sempre trabalharam arduamente tirando sustento da terra. Todos esses e-mails parecem uma história do Érico Veríssimo, não é? Parece. Foi um pouco difícil unir todas as histórias que meu avô e meus tios contaram. Foram tantas situações que, segundo minha mãe, renderiam até um livro, do Érico Veríssimo. Vou tentar juntá-las e contar da melhor forma possível, e desculpe se em alguma parte ela ficar meio desconexa. Capítulo 1, Admirável Mundo Novo. A história começa no final dos anos 70 e início dos anos 80, numa cidade bem ao interior do sudeste do Paraná. Rafael, o que mais aconteceu no final dos anos 70 e início dos anos 80? Essa foi muito orgânica, hein? Nem deu susto. É, foi contextualizado. Bom, no final dos anos 70, antes do início dos anos 80, saiu a primeira tirinha de Garfield. Sério? Olha. Achei que era mais antigo. Sério? É. Então, enquanto o seu Doralino tava na roça, tinha gente lendo Garfield. Enquanto o seu Doralino tava preocupado com os gados e vacas, tinha gente preocupado com os gatos. É. Em 78, também, um pijama familiar de Star Wars custava apenas $6. Ah, eu lembro dessa época. Sim. O que é um pijama familiar? Um pijama só pra família inteira? Deve ser um pijama siamês, assim, que cabe todo mundo no mesmo pijama. Pra dormir todo mundo abraçado. É tipo aquela camisa que a gente tem uma foto, eu, você e o Cid, Brian. Sim, uma camisa de três pessoas, né? É. Aquilo podia ser um pijama familiar, era só ter a parte de baixo também. Eu tinha achado que pijama familiar era um pijama que não era safadinho, sabe? Um pijama entendi. De respeito. É um pijama que não é estranho, tu olha pra ele e fala, esse pijama é familiar. Ok. Eles moravam no interior do sudoeste do Paraná. Rafael, me dá um exemplo de uma cidade no interior do sudoeste do Paraná. Cascavel. Ok. Onde moravam num sítio meu avô Doralino, maravilhoso nome, sua esposa Helena, minha avó, e parte de seus filhos. Cara, é muita gente já. Mais um motivo de que tá aparecendo um livro do Érico Veríssimo. E parte de seus filhos, parte essa, que ainda ou ainda não tinham casado ou estavam na busca de algum outro lugar para viver. Detalhe não tão importante, mas nessa época minha mãe já havia se casado com meu pai e já tinham ido morar em outro lugar, que não o sudoeste do Paraná. Ana morava no mesmo sítio de Doralino, porém em uma casa mais afastada. Já casada e com dois filhos pequenos para criar, e no anseio de logo se tornar totalmente independente, resolveu partir para uma aventura sem precedentes. É difícil explicar com detalhes o motivo a qual levou a fazer essa loucura. Parece-me que o INCRA, junto com a prefeitura na época... Rafael, que diabos é INCRA? Eu ia perguntar isso. O que é o INCRA? INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Olha só. Você olhou que isso tweet ou você sabia de cabeça? Eu sabia de cabeça. Parece uma doença, né? Ah, ela tava com INCRA e aí ela não... Né? Ela tava com INCRA e teve que tomar um Doralino pra melhorar. Eu ia explicar mais sobre o INCRA, mas deixa pra lá. O INCRA, junto com a prefeitura na época, prometera terras para as pessoas que quisessem trabalhar e desenvolver uma região do país, que ficava no Amazonas, às margens da rodovia Transamazônica, próximo ao famoso Rio Madeira. Acredito que esse fato foi parecido com o que aconteceu em Brasília, no qual acho que vocês poderão explicar melhor. Cara, acho que não teve isso em Brasília não, teve? O INCRA? Teve um surto de INCRA em Brasília? Em Brasília, quem era funcionário público podia receber uma casa para morar aqui. Caramba, uma casa? Recebia mais um salário. É, uma casa para morar enquanto ele estivesse aqui trabalhando aqui, né? Não era dele. Entendi. E aí ele recebia mais um salário ou dois salários por mês, alguma loucura dessa. Pra ele aceitar se mudar pro meio do nada, literalmente. É, não, mas era o cara ia trabalhar de terno no escritório, né? Não era um lance de tropeiro, assim, vamos morar no mato. Vamos morar no mato, no Rio Madeira, é. Enfim, num desatino, e na esperança de que dias e uma vida melhor viriam, embarcaram numa viagem de ônibus de mais de 5 mil quilômetros. Ana, Bruno e os jovens filhos, Érico e Márcio. Sem muito dinheiro e com todas as incertezas possíveis de que aquilo poderia dar muito errado. Foram 6 dias de viagens intensas numa caravana de uns 15 ônibus, e mais um trecho a pé atravessando o Rio Madeira, e outro andando também, já na Transamazônica. E ao chegar no local, se depararam com um mundo totalmente inóspito, onde só tinha mata e todo tipo de vida selvagem possível. Era assustador no primeiro momento, mas sem pestanejar, começaram com os afazeres. Caralho, que foda, cara. Eu tô animadaço com essa história. Empolgante, né? É. Às margens da rodovia, armaram suas barracas de lona, penduraram diversas redes e ali se instalaram. Bruno foi trabalhar na serraria local, onde tinha o árduo trabalho na extração de madeira. Aos poucos, todas as pessoas que também decidiram embarcar nessa foram se ajeitando. Alguns ficaram lá e outros iam se mudando e procurando outros lugares. A vida nova começou ali. Era tudo muito diferente de tudo que já tinham visto. Era difícil, era longe de suas casas, devia ser quente pra caralho. Porém, precisavam erguer a cabeça e foi a decisão deles. E de alguma forma precisavam tirar o sustento daquele lugar. Capítulo 2. Não é bem assim. Com o passar do tempo, as coisas foram se complicando. Morar numa floresta com animais, insetos bizarros, não era o sonho de prosperidade de qualquer família. Bruno tinha que deixar o lugar de onde estavam instalados para prestar serviços para a madeireira local que trabalhava. E ficava às vezes 2 meses fora. E Ana não recebia notícia alguma. Assim como todos os maridos e pais das famílias instaladas lá. Caramba, cara, morando em barraca, imagina. Por outro lado, Ana sempre foi muito forte e estava determinada em enfrentar tudo aquilo, com 2 crianças pequenas para cuidar e tentar trabalhar para ajudar a se manter. Às vezes, não tinha com quem deixá-las. Em muitas circunstâncias, ficavam com outras famílias locais. E Ana chegava a passar um dia e uma noite inteiros fora, quando precisava ir na cidade mais próxima para comprar comida. Caralho, comprar comida. É, caramba, para comida é uma viagem, né? Que perrengue. Um detalhe dessa parte da história é que as crianças eram muito danadas. E uma certa vez, na inocência que toda criança tem, foram brincar em uma fazenda distante com alguns amigos que fizeram lá. Simplesmente sumiram e não tiveram notícia dos traquinas um bom tempo. Caramba, tipo dias? Os traquinas é uma expressão muito antiga. não sabem ao certo como conseguiram voltar. Devem ter pego alguma carona com algum estranho, mas lá estavam nos barracos ao final do dia. Não, foi um dia só, pelo menos. As coisas só pioravam com o passar do tempo. Em certos momentos, chegaram ao extremo de passar fome. Era terrível. Várias vezes dormiam em suas redes, com o estômago roncando, e uma consequência grave disso foi a perda absurda de peso. Não era uma dieta dos sonhos, e a mesa farta era uma utopia. Quando tinha algo pra comer, era arroz cozido e mamão. Caramba, cara. Mamão dá em qualquer lugar, né? Caralho. Em qualquer lugar. Mas essa história, ela começa empolgante e vai deprimindo. É, mas ainda assim é empolgante, cara. Caramba. Sim, eu tô esperando revirar a volta dessa família. Eu tô esperando a novela com a Tizuka Yamazaki, que vai sair sobre essa saga. É. Certo dia, Ana recebeu a visita de alguns amigos que moravam próximos. Esses amigos, vindo da mesma comunidade onde viviam no Paraná, e ao olharem aquela situação, ficaram impressionados, pois conheciam o Doralino e de uma coisa sabiam. Ele nunca tinha deixado nenhum de seus filhos passarem por nada parecido. Apesar da vida difícil na roça, Doralino nunca deixou faltar comida, sempre tinha mesa farta. O tempo foi passando, não sei ao certo quanto, mas as coisas só pioravam. Era a vida que escolheram? Imaginavam que iria ser assim? E como estava Doralino? Estava inquieto lá do outro lado do país. Ele sabia da gravidade da situação através das cartas que Ana enviava. Pô, volta pra fazenda, Ana! Caramba! Vendo suas filhas sem condições de nem ao menos se alimentar, decidiu, mesmo sem muitas condições, ir buscá-la atravessando o país numa viagem sem precedentes, mas determinado a trazê-lo de volta. Caralho, cara, que foda, que história foda. Aí, Doralino. Que pariu, Doralino. Essa história tem que se chamar Doralino. O resgate. No anseio de que o pior poderia acontecer com Ana e os filhos, Doralino arrumou suas coisas, conseguiu arrecadar algum dinheiro para a viagem com a ajuda de todos, o suficiente para poder trazer a sua filha de volta. A quantidade arrecadada era enorme para guardar em algum lugar. E um detalhe interessante é que Dona Helena costurou um bolso interno na sua calça para guardar todo aquele montante. O cara saiu com uma calça de dinheiro. Num saco de ráfia, ele organizou seus pertences, colocou suas roupas e muita comida. Dentre elas, macarrão, feijão, carne seca e salame. E lá se foi Doralino, saiu de sua vida ali na roça, numa viagem até o outro lado do país. Cara, que foda essa história. Puta que pariu, cara. O cara levou uma calça com dinheiro e um saco com comida. E salame. Não, era só comida, era salame. Caralho, cara. Tinha salame no saco. É, porque não precisa de refrigeração, né? Claro. Uma refeição variada num saco de ráfia. Pô, nossa, cara. Sensacional. Mal sabia ele que poderia encontrar lá. A viagem foi longa, enfrentou todo tipo de problema. Dentre eles, foi numa parada do ônibus onde foi almoçar e na hora de pagar pela sua refeição, Doralino tirou todo aquele bolo de dinheiro do bolso. Porra, Doralino. Porém, não se atentou ao colocar de volta e ficou muitas notas pra fora da calça. E quando foi caminhando até um ônibus pra retornar à viagem, o dinheiro foi se perdendo. Pelo amor de Deus! O dinheiro foi se perdendo pelo caminho. Se deu conta em certo momento que não tinha nada no bolso. Por sorte, alguém de muito bom coração viu toda aquela cena do caipira desajeitado e devolveu o dinheiro. Puta que pariu, eu vou bater palma. Bate palma aí. Que bonito, nossa. Sinceramente, agora fiquei revigorado com essa história aqui. Por que esse filme não é um filme nacional? Podia ser. Eu consigo imaginar essa cena do caipira perdendo dinheiro pelo caminho e alguém de bom coração. Podia ser a Carla Pérez, a pessoa de bom coração. E ela vê e aí vai atrás catando dinheiro. E em algum momento, quando ele se desespera que perdeu, ele olha pra trás e ela tá ali sorrindo com o dinheiro na mão. Ela dá o dinheiro pra ela e fala: essa é a mistura do Brasil com o Egito. E eles sambam junto. O Doralino podia ser interpretado pelo Fernando Montenegro. Podia. Chegando ao local, suas coisas foram descarregadas e jogadas no chão de qualquer forma, se perdendo naquele montante gigante de malas e pertences. Acho que na hora que eles estavam saindo do ônibus, né? Do caminhão, sei lá. É. Ah, com certeza. E pra sua surpresa, não achou seus pertences. Havia sumido tudo. Caralho. Nossa. Ele ficou incrédulo. Já era o salame. Porra. Não conhecia nada em ninguém. A região era famosa pela insegurança. Pessoas se aproveitavam da fragilidade daquele povo e era muito comum haver roubos. Doralino, preocupado, mas nunca perdendo as esperanças, procurou por hora sua bolsa e a achou, misturada com pertences de outras pessoas que nunca as tinha visto antes. E numa ação, digo que até muito corajosa, conseguiu roubar seus pertences. Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de pertences. Cara, tinha roubado a bolsa dele e roubou de volta. Esse cara é um herói, cara. Cara, certamente ele achou a bolsa pelo cheiro do salame. O Doralino é durão, né, cara? Cara, que história incrível. Impressionante. Capítulo 4, O Retorno. Era mais um dia qualquer, Ana estava em casa com os filhos, e aí vem a surpresa, quando alguém que morava próximo diz que tinha uma pessoa que estava procurando. E eu realmente queria ter visto a cara dela quando percebeu que era seu próprio pai, seu salvador, seu maior porto seguro, seu herói. Palavras dela própria. Cara, herói de todos nós. Sim. Logo de imediato, foi feita muita comida e celebraram a chegada de seu pai. Pô, que bom que tinha comida desse dia. Esse que, num gesto mais que amoroso, foi resgatar sua filha. Porém, a história ainda estava longe de ter um final feliz. Ainda precisava voltar, e a volta, assim como as idas e vindas deles, não seria tão simples. Primeiro, que estava faltando o Bruno. Lembra que ele chegava a ficar 2 meses fora? Pois então, não tinha como eles voltarem sem ele. Nesse caso, fez questão de pagar 2 pessoas para irem atrás dele, enquanto esperavam no barraco montado nas margens da Transamazônica o seu retorno. Nossa. Doralino acabou se instalando lá, ajeitou as comidas que trouxera, foi trabalhar abrindo picada na mata, plantando e colhendo frutos. Caralho, que foda Doralino, cara. Foi, Doralino é guerreiro. Esse cara é um herói. Age of Empires total. E colhendo frutos, ajudou na caça, pesca, enfim, quase um índio e fazendo de tudo para não deixar sua filha passar mais fome. Nesse tempo que esteve ao lado dela, inúmeras coisas inusitadas aconteceram. E uma delas envolve aqueles insetos bizarros, lembram? Havia um problema constante com formigas, mas não era qualquer formiga. Segundo Ana, eram formigas enormes, que constantemente carregavam a comida embora. Caralho. Cara, um dos meus maiores pesadelos de criança eram formigas gigantes. Porque teve um especial da Globo que as crianças eram atacadas por formigas gigantes. Você lembra disso, Rafael? Lembro, claro. E, cara, isso pra mim era a coisa mais assustadora que podia existir. Formiga gigante. Eu lembro daquele filme Querida, Encolher as Crianças, lembra? Que as crianças se perdem no quintal e eles encontram as formigas gigantes. É bem assustador mesmo. Tipo aquilo. É. Na verdade, eles encontram as formigas de tamanho convencional. É, exato. Eles que são crianças pequenas, né? Cara, mas é assustador. Imagina que as formigas carregam a sua comida. Sim, caramba. É tipo uma gangue de formiga, porque uma formiga sozinha não leva o salame embora. Carregando aquele queijo parmesão de 20 quilos. É. Se a formiga carrega um salame, cara, imagina o que ela não faz com você. É, exato. Se tiver bem organizado o bando, com certeza leva uma pessoa. Aquela cena de desenho animado assim que a pessoa tá olhando pro salame e o salame sai andando, sabe? Doralino precisou fazer um tipo de um varal e pendurar todos os alimentos para que não perdessem para as formigas. Toma essa, formigas. As coisas não foram fáceis, era um lugar muito estranho. E apesar de acostumado já com a vida na roça e saber de alguma forma como tirar o sustento da terra, foi muito complicado manter-se firme e passar toda a segurança para Ana e seus filhos. Passaram-se 50 dias, e enfrentando também problemas com a falta de comida, Doralino emagreceu, estava uns 10 quilos mais magro. Porém, o sofrimento havia acabado, e aquelas pessoas que contrataram para trazer Bruno de volta, finalmente retornaram e logo se prepararam. Era hora de ir para casa. Mesmo contrariado, Bruno teve que retornar. O tio era teimoso e insistia que as coisas ali melhorariam. Porém, não teve conversa, todos se arrumaram e foram embora dali. O caminho de volta foi complicado. Era preciso atravessar o rio Madeira e, ao chegar nele, se depararam com o rio transbordando. Era época de chuvas intensas na região. Seria difícil passar por ali, mas Doralina era otimista. Tinha convicção que daria certo. Enquanto esperavam o transporte chegar, Ana sente a falta das crianças. Aí o desespero tomou conta. Doralino tentava de todas as formas acalmá-la, e em vão. Pois imagine uma mãe perder 2 filhos à margem de um rio transbordando. O perigo de uma catástrofe era iminente. E lá foram todos em busca das 2 crianças desaparecidas. Caminhando e gritando a todo momento, em determinado trecho do rio, acharam seus chinelos jogados na beira. O desespero ali tomou conta da Ana. Imaginou que seus filhos tinham sido levados pela correnteza. E o pior tinha acontecido. Mas seu pai, sempre com muita fé e tentando acalmá-la, prometeu que iria achá-los. Bom, como já dito, essas crianças eram muito danadas. E a cena bizarra que se segue foi descrita da seguinte forma. 2 crianças, mexendo em algo, e ao se aproximarem, perceberam que era uma cobra jiboia. Elas estavam felizes e acharam uma boa ideia interagir com aquele monstro. Caramba, meu cara. Deus. Era o que faltava pra quest, né? Ter um monstro gigante no final. As definições de crianças danadas foram redefinidas com sucesso, né? Pô, com certeza. Você vai pra uma fazenda distante e volta de carona e depois você brinca com uma jiboia. Ana, Bruno e as crianças retornaram a morar no sítio de Doralina. Lá trabalharam na roça, onde tiravam o seu sustento. Tiveram uma filha mais tarde, Ediane. Anos depois, partiram para outra aventura. Mas essa deu certo até hoje. Foram morar em Blumenau, Santa Catarina. Ana trabalha numa lavanderia, Márcio e Érico cresceram, estudaram, arrumaram um emprego, casaram e recentemente tiveram 1 filha cada. Bom, e Doralino, meu avô, herói de Ana, era o melhor contador de histórias que eu conheci na vida, e essa era mais uma de suas histórias que ele contava com toda empolgação. Reunia sempre filhos, netos em seu sítio, na sua casa de madeira, ao redor de um fogão a lenha, tomava seu chimarrão e, com suas mãos judiadas do trabalho árduo na roça, servia sempre a todos que estavam lá. Não importava se era parente, amigo, sempre tratava todos com a mesma simpatia. Contava por horas e horas suas melhores histórias, histórias da adolescência, infância e vida adulta. Não importava quantas vezes você tivesse ouvido aquela história, a risada sempre vinha, ele adicionava detalhes nunca contados antes. É uma marca registrada na nossa família, contar histórias. Pô, parabéns, saiu muito bem aqui. Sim. Meus tios, pais, todo mundo gosta de uma boa prosa e ficar horas contando histórias de qualquer época de nossas vidas. Infelizmente, Doralino faleceu em 2015 e aquelas histórias nunca mais serão contadas da mesma forma. Porém, ficarão pra sempre na nossa lembrança. Na nossa também. Porra, obrigado pelo podcast de alguma forma. Essas histórias que vocês contam semanalmente mantêm a memória viva do meu avô, ou melhor, nosso nono, como chamávamos. Segue em anexo uma foto de Doralino. Peraí que eu vou ver a foto, cara. É uma foto bem recente dele. Que maneiro, cara. Vamos fazer um Kickstarter pra fazer um filme do Doralino? Pô, sério, cara? Olha que história. Isso tinha muito que ser um filme. Que história, né? Porra. Muito bom, muito bom. Vamos fazer isso. Brian, chegou sua vez, cara. Boa. Lê uma história pra gente. Próxima história, o nome dela eu não digo. Esse é o título. Eu vou contar pra vocês. Esses títulos são nomes das músicas do Silvio Caldas. Nossa. Quem é Silvio Caldas? É o cara que cantava Chão de Estrelas. Ah, sei. Sabe qual é a minha vida? Era um palco iluminado. Eu vivia vestido de doirado. Palhaço das perdidas ilusões. Esse. Olá, Guga, Rafael, Brian e possível convidado. Meu nome é Bruno e eu sou um estudante desiludido de jornalismo de Belo Horizonte, Minas Gerais. A história que eu venho contar hoje está situada no meio do caminho entre esse programa e o especial de Halloween, por se tratar de uma lenda urbana, entre parênteses, não tão lenda assim. Tudo se passa na minha cidade, na longínqua década de 1950. Esse é aquele momento que a gente pergunta pro Rafael o que aconteceu na década de 1950? Sim, e parabéns por você ter perguntado com tanta fleuma e educação. Fleuma é uma ótima palavra. Muito obrigado. Você quer perguntar a você? Eu gostaria. Rafael, o que aconteceu na década de 1950? Na década de 1950 aconteceu o Crepúsculo dos Deuses. Quer dizer, foi feito um filme com esse nome. E é sobre vampiros? E lobisomens? É sobre deuses que brilham no sol? Também, em 1950, Campinas tinha uma população de 38 mil habitantes. Ah, eu lembro dessa época. É, lembra, né? Aquela Campinas vazia. Aham, ou Campinas. Não tinha fila no parque aquático. Era de boi no shopping. O Shopping Dom Pedro ainda era o maior da América Latina. Não, ainda é. A época, corria um boato pela cidade que existia uma mulher chamada a Loira do Bonfim, que seduzia homens na zona boêmia e eles a acompanhavam até a sua casa num táxi. Na década anterior, esse deslocamento era realizado por meio de um bonde. Entre parênteses, inclusive vários taxistas e condutores de bonde começaram a recusar as escalas noturnas de trabalho, segundo eles, por precaução e não por medo. Caramba, por precaução e não por medo é muito bom. Quando chegavam ao destino, o cemitério do Bonfim, testemunhas diziam que ela atravessava os muros dizendo que o cemitério era sua casa. Nossa senhora. É claro que não se pode confiar 100% na visão de pessoas que acabaram de atravessar uma noite de boas histórias, não é verdade? Com certeza. Antes que eu prossiga na história, algumas curiosidades sobre a loira. Dizia-se que ela aparecia sempre de branco, com um vestido de noiva, pois havia sido abandonada no altar e acabou morrendo de desgosto pela vergonha que tal fato levou a ela e à família. E ela era bem apegada a bens materiais. Detalhe bem preciso aqui. Essa informação será importante em breve. Pois bem, nos idos de 1954, devemos entrar no ano de 1954 precisamente para saber o que aconteceu lá, Rafael? Eu acho que não. Tá bom, vamos então aceitar o que aconteceu na década de 1950. Rafael, não é você que decide isso, cara. o que mais aconteceu precisamente nos idos de 1954. Fala aí. Bom, em 1954 eu não preparei nada, mas a Alemanha foi campeã mundial pela primeira vez. Tá aí, não foi, foi difícil? Não foi tão difícil. É. Que isso, sensacional. Aonde foi a feira mundial? Foi em Nápoles. Então, era só ter falado isso. Custou alguma coisa? A gente lembra. Tá bom. Tá bom. Pois bem, nos idos de 1954, enquanto acontecia a Feira Mundial em Nápoles, um policial acabou sendo vítima da loira do Bonfim no final de uma madrugada. Foi o procedimento padrão. Ela apareceu na zona boêmia, o conquistou e pediu um táxi em direção ao Bonfim. Quando chegou lá, ambos desceram do carro e o que aconteceu a seguir foi tão rápido que o policial só se deu conta quando acordou caído no chão algumas horas depois, quando o sol já havia nascido, sem os seus pertences. Caramba, chegou na delegacia esbaforido, contando que tinha sido assaltado por um fantasma. É muito uma história que o Ivolanda contaria, assim, e que a loira seria a Ruth Ronce. A gente precisava do Caio aqui fazer o sotaque mineiro. Eis que entra na história o protagonista e, por que não, detetive sobrenatural, meu avô. Que belo nome, aliás. A gente vai trocar o nome dele? Tem que trocar? Ele não falou que podia manter o nome. Tá, então podemos trocar. Eu fiquei com o Ivolanda na cabeça, mas talvez não seja apropriado. Ivolanda. É o Ivo Holanda. Ele pode ser só o Vô Holanda, na verdade. É o Vô Holanda da Apple, né? Assim, Ivo Holanda. Ivo Holanda, isso aí. Então é isso que entra na história o protagonista. E por que não o detetive sobrenatural? Meu Ivo Holanda. No auge de sua simplicidade para a resolução de problemas, com a seguinte frase: se você foi assaltado, não é fantasma, porque assombração não assalta ninguém. Bem simples mesmo o Ivo Holanda. Uhum. Eu vou resolver essa bronca. Cara, que legal, cara. Tem muitos filmes nascendo nesse episódio. Muitos filmes, é, muitos filmes. O que eu achei massa é que ele é tipo um detetive durão, entendeu? É, muito bom, cara. Como o acesso à informação na época era escasso, a crença de todos era que era realmente um fantasma. E todos em volta ficaram chocados com a coragem dele. Entre parênteses, se realmente existissem espíritos, consigo imaginar um par de óculos escuros espirituais descendo e se posicionando no rosto dele com, uma... com explosões atrás. Excelente. Então ele traçou um plano estratégico e naquela mesma tarde foi em direção ao cemitério do Bonfim. Corajoso o Ivo Holanda. O plano era simples. Ele ficaria de tocaia no cemitério até a suposta assombração aparecer e então daria voz de prisão. Afinal, se era um assaltante, era um criminoso. É um plano muito bem simples, de fato. É realmente um plano muito simplista. Procurou um local para se esconder e passou a noite lá. Em determinado momento, quando o cheiro acachapante que só um cemitério dos anos 50 devia ter já não fazia mais diferença, meu avô escuta gritos desesperados, um táxi saindo em disparada e, em seguida, um vulto branco pulando o muro do cemitério, carregando algumas coisas que ele não conseguia identificar. Tomado pelo espírito de justiça, sem trocadilhos aqui, eu já estava imaginando que a palavra espírito não era muito correta para encaixar nesse momento, mas tudo bem. Ele saltou de seu esconderijo e apontou um revólver para o vulto que se aproximava. Foi então que ele percebeu que a loira do Bonfim tinha meios para assustar os homens, pois era ainda mais alta do que ele. Tá. É um loirão. É, pois é. Com um golpe súbito, ela desarmou meu avô, que começou a correr atrás dela e conseguiu derrubá-la. Os dois, engalfinhados é uma ótima palavra, começaram a rolar no chão do cemitério até que meu avô obteve vantagem na luta com seus anos de experiência em brigas de rua e improviso e conseguiu aplicar uma gravata na assombração. Com o braço ao redor do pescoço da loira, ele finalmente entendeu a situação. Não se tratava de uma loira, mas sim de uma travesti. Caraca! Um homem que se vestia de mulher assaltava os outros homens no cemitério e depois pulava o muro, certo de que ninguém teria coragem de persegui-lo. Ao conseguir nocautear o homem, meu avô vasculhou o corpo e encontrou grandes quantias em cruzeiros e até um relógio de ouro. um relógio de ouro nessa época devia valer fortunas, né? Certamente, certamente. Algemou o homem devidamente e levou-o para a delegacia antes mesmo que a noite acabasse. Se esse fosse um filme do Quentin Tarantino, nesse momento ia parar e ia ter a história do relógio de ouro. É verdade. É verdade. Foi assim que meu avô acabou com a lenda da loira do Bolfim. Obrigado pelo podcast sensacional que sempre me proporciona boas risadas, principalmente quando o eu intelectual do Rafa aflora e traz à tona todas as mensagens ocultas em músicas que jamais imaginaríamos. Forte abraço e até a próxima. Muito bom. Muito bom, cara. Excelente. E tem um lance dessa história que é o seguinte: mesmo que a pessoa vítima da loira do Bonfim soubesse que não era um fantasma, ela não ia ter coragem naquela época de dizer que era uma travesti. Então era melhor contar que era um fantasma e deixar por aí. Exato. Mas, cara, era o crime perfeito, né? Perfeito. Porque ninguém entrava no cemitério atrás dele. Agora, eu só não entendi por que ele continuava carregando as coisas que ele roubou. Pois é, ele não tinha um esconderijo, ele, né? Ele foi assaltar... É, ele... Não, acho que aquele ali era o roubo do dia, só. Do dia... Ah, tá, é, pode ser. Verdade. Pode ser. É, faz mais sentido que seja o roubo do dia. Sabe por que a gente não sabe isso? Por quê? Porque não teve a história do relógio de ouro. Próxima história, a menina presidência. Tem uma música do Silvio Caldas que chama A Menina Presidência? Tem, não é demais? É impressionante. Deve mesmo. Deve ser uma bela música. Não tem como ser ruim essa música. Olá, Mafras, Brian e Arnaldo. Meu nome é Vinícius, tenho 24 anos e moro em Londrina, no Paraná. Ouço o GugaCast há cerca de um ano e não consegui pensar em nenhum caso interessante na minha vida que se encaixasse em algum tema. Já a minha família... Essa é cheia de histórias, algumas que, quando conto, dizem serem dignas de livros, filme, série, mangá, novela, enfim. Tudo isso é muito longe, mas o GugaCast é logo ali. Então decidi enviar duas histórias da minha família em dois e-mails diferentes. Não sei se haverá um tema futuro para que essas histórias se encaixem, mas já ficarei feliz em compartilhá-la com vocês. Olha aí, o Rafael criou um tema para você, para encaixar a sua história. Exato. É verdade. Foi demais. Por isso que eu sempre digo, cara, se você tem uma história que não se encaixa, mande um e-mail mesmo assim. O que importa é que a história é boa. Nessa história podem manter os nomes. Era a década de 30. Fazia sol na Serra do Araripe, Ceará. Minha bisavó, na época uma adolescente, e sua irmã, a tia Miroxa, lavavam roupa à beira do rio. Que bom que a gente não teve que trocar esse nome, hein? Tia Miroxa, né, cara? Miroxa. Seria insuperável. Miroxa com um circunflexo no... É. Detalhe importante. Foi quando, sem aviso prévio, surge um pessoal portando armas e chapéus característicos. E no meio deles, uma mulher puxa seu facão, se direcionando à orelha de tia Miroxa para roubar-lhe o brinco. Caramba! Valha-me, meu padim padiciço, clamou tia Miroxa. Ouvindo isso, um dos homens apontou seu Winchester para a mulher com o facão. Ele não precisava fechar um olho para mirar, pois já tinha apenas um deles operando normalmente. Nossa. Ordenou que deixasse a moça em paz. Ah, se era uma Winchester, a gente já sabe que era João de Santo Cristo. Ou Jeremias. João de Santo Cristo. Nos anos 30. A fama do grupo os precedia e não havia dúvidas. Mesmo para aquelas duas adolescentes, de quem eram as pessoas à sua volta. O homem era Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Caralho! E a ladra de brincos sua esposa, Maria Bonita. Caralho! E seus demais amigos compunham os Cangaceiros. O cara, a avó do cara foi assaltada por Lampião. A bisavó do cara, que se chamava tia Miroxa, foi assaltada pela Maria Bonita e salva pelo Lampião. Bom, tá aí um e-mail que a gente não precisa transformar em filme, porque alguém já fez. Várias vezes. Várias vezes. Até os Trapalhões. Devoto de Padre Cícero e sendo, como reza a lenda e confirma minha avó, o Robin Hood do Nordeste, Lampião não deixou que nenhum mal fosse feito àquelas garotas. Meu tataravô possuía na época uma casa de farinha de mandioca. Suas filhas levaram então o grupo até o local, onde Lampião fez festa com forró a noite inteira. Se tornaram amigos, e os cangaceiros levaram consigo muita tapioca ao partirem novamente em sua jornada de crime. Ah, eu entendi. Ele não deixou a Maria Bonita roubar o brinco dela, porque ela falou, meu padim pade cisso. Valei-me, meu padim pade cisso. Caramba, cara. Sensacional. Ela falou a coisa certa, tipo, o código que a salvaria.